Tem mais? Vamos ouvir agora sobre o Dugong. O Dugong guarda energia solar em seu corpo. Nada com grande rapidez até em águas geladas. Com sua técnica de descanso, Dugong consegue ficar com a saúde perfeita.